Hoje nós vamos conversar sobre valorização da vida. Para falar, às vezes, do que a gente precisa dar valor, muitas vezes, a gente precisa falar da falta disso. É como no excesso de chuva, a gente perceber a importância do sol. E em um momento de estiagem, a gente implorar que venha a chuva. Às vezes, quando a gente está doente, é que a gente se dá conta da saúde. Não é assim? Então, quando a gente fala dos opostos, eles estão no mesmo lugar, em pontas diferentes. Calor e o frio, a chuva e a escassez, né, a secura. E na vida, a vida, algo sagrado, algo precioso, grandioso. Eu fiquei assim, escutei na rádio uma notícia e vou compartilhar com vocês algo que me doeu. Porque há uma banalização da vida, uma desvalorização. Às vezes em grande escala, outras em micros comportamentos. Mas ao escutar essa notícia, eu cheguei a comentar com a minha filha, quando a gente estava no carro. Um homem morre esfaqueado após discutir por uma bola de futebol. Crianças brincavam na rua e um vizinho que estava indignado porque a bola batia no carro, furou a bola com uma faca. Um homem que passava pela rua viu a cena, foi discutir e foi morto a facadas. Aí pode vir um monte de julgamento, né? Que isso, que aquilo, a faca, o cara que discutiu, as crianças, o carro. Nenhum desses elementos, em várias outras notícias que a gente vê por aí, isso aqui foi junho desse ano, recente. Tem homem que mata a mulher porque foi traído, os índices de feminicídio são horríveis. No trânsito, porque discutem, ultrapassou, buzinou, falou alguma coisa. É uma banalização da vida. Será que isso que é tão precioso está na discussão de uma bola, de uma brincadeira de criança na rua? Pelo carro? E será que todos esses elementos, a discussão, a vaidade, o ego, a traição, todos, justificativas que vocês possam imaginar, nenhuma delas se equipara ao valor da vida. Nós aqui na Casa Espírita temos consciência, eu acredito, ou pelo menos já lemos, escutamos outras pessoas falarem aqui, que nos candidatamos a estar aqui. A gente pediu pela vida nesse corpo, nesse formato, por essa experiência, por essa família, por essas condições financeiras, psicológicas, emocionais. E quando a gente pediu para vir para cá e esquecer, na escola da vida aprender, a lição era perdoar, amar, acolher, resgatar, evoluir com as diferenças, com os desafios, com... Na escola não é fácil mesmo, mas a gente pediu para estar aqui. A gente buscou esse aprendizado, essa lição, essas pessoas. E há muito envolvimento de muitas pessoas para que a gente se envolvesse nesse corpo. Então, cada momento nosso aqui na Terra é precioso, é grandioso, é vida. Essa chuva abençoada, às vezes a gente até mata a vida em coisas banais, não nesse grau que eu falei da notícia. Mas vou trazer algo bem pequenininho. Aí você perde tempo da vida e mata ela falando de uma picuinha, choramingando aquela limitação que foi você que pediu para se colocar no lugar do outro e aprender a valorizar mais os movimentos do corpo, o ato de ver, de escutar, de estar aqui hoje. Que momento precioso dedicar na terça-feira à noite, ficar aqui um pouquinho em silêncio, ler as mensagens que passam aqui, aquela música. Parabéns! Essa é um nutriente para a alma, é um alimento que faz a gente sair daqui um pouquinho mais abastecido. Que a gente saia por aquela porta um pouquinho mais... Ok, o que eu posso levar hoje? Ah, aquela cena não foi legal, aquela outra foi... Consegui tomar café com a minha filha, com o meu pai, conversar com o meu colega, fazer meu trabalho bem feito, ir para a escola. Tem tantos micro comportamentos, tem tantas gotinhas que regam o nosso solo, a nossa vida, de uma maneira tão salutar, tão grandiosa. E há um invisível sobre nós que nos liga milagrosamente uns aos outros. Não por acaso estamos aqui nessa noite juntos. Pode ser que a pessoa ao lado ou a pessoa da cadeira lá de trás não tenha nada a ver com o teu aprendizado. E tem. E tem guias, anjos, pessoas que abrem a porta. Seres, assim, invisíveis, né? Aos nossos olhos. Que buscam um momento no dia para dar aquele afago na alma que a gente tanto precisa. Teu guia, teu anjo da guarda, o mentor espiritual, o familiar que está desencarnado e hoje te acompanha nessa jornada, ele fica ali como um adulto fica para uma criança, acompanhando a brincadeira, o corre, a alimentação e pronto para ajudar. Pronto para afagar, para dar um colo. Os nossos guias, os nossos anjos da guarda são esses elementos. E às vezes a gente fica, talvez como as crianças, né? A coisa frenética de brincar ou de fazer qualquer. Choramingando às vezes as que caiu, que escorregou. E é só esse momento para o teu guia, para o teu anjo vir te abraçar. Isso é valorizar a vida. Em pequenos momentos, em grandes doses de consciência. Aqui, agora, o presente. Nessa preciosidade que a vida nos permitiu. Nós pedimos a encarnação, recebemos a encarnação. Estamos com as nossas lições, nem sempre são de resgates, nem sempre são martírios, né? Às vezes elas são saborosas, são presentes de Deus. Tá com as pessoas que você ama, encontrar afinidades de amigo, as coisas gostosas, apreciem a vida, valorizem a vida. Esse é o convite dessa noite, valorizar os pequenos momentos da vida com grande consciência de todos os resgates, perdões, amores, reconciliações que a gente tem a oportunidade de fazer nessa dimensão. Na próxima, aí a gente vai ver se a lição foi bem aproveitada, foi bem proveitosa, bem degustada. Se não foi, sempre é tempo para recomeçar e reencarnar de novo. Nós vamos aproveitar o agora. Então é isso, fica esse convite, consciência e valorização da vida.